Sou seu amor, sou seu amor. É você que eu amo, sou seu amor. Calcinha Preta. Calcinha Preta, volume 6. Eu te amo, quero você. Quero você. Quero você. O que importa é seu amor. Porque te amo, amor. Eu te amo, quero você. Quero você. Quero você. O que importa é seu amor. Porque te amo, amor. Amor.